3601, chame Centro Recife, 125-1, alterna 128-8. Bom dia. Argentina 19010. Are you visual with the field? Not now, not in, in seconds we're going to be able to be by the first. To report established at the RNAV GNSS. Roger, established Campag Argentina, we are 6 miles at Puerto Rico 36. No 1910, complete approach, contact tower 118.95, so long. Linha qual separada? Afirmativo. Autorizado, tá 371 na linha, decolagem turno 0, vento 040 graus, 3 nós. Autorizado, linha decolagem turno 0, tá 371. Howard, good evening, Argentina 1910. Argentina 1910, good evening, continue approach, and environment evacuated, QNH1011. Russia, stand by for runway back 80, Argentina 1910, continue approach. wind 010 degrees, 3 knots, QNH 1011, clear the land, runway 10. Clear the land, runway 10, Argentina 1910. A 3171, decolado a 541208, controle. 208, bom dia, tá 3171. Controle Salvador, tá 3171. Tá 3171, contato radar na decolagem, suba para o nível 300, saída dela. 300, saída lá da Elsa, 3171. Possibilidade de voar ótima da 3171? Afirmativo, guarda de coordenação. Se autorizar a Leda antes, e possível morte lá após. Afirmativo, voa Leda da presente, aguarde morte. Leda e aguarda morte lá da 3171. 131171, chame centro Recife, 125.1, alterno 128.8. Centro 251, 1288, Ocean 3171. 490, show controle de Salvador, aciona identificação. Desça para 2500 pés, ajuste 10 no 1, após desvio, Serra Vitor 366. Fala para nós, escuta Mike até o 24. Solo Salvador, escuta San Mike até o Discord. Solo Salvador, escuta San Mike até o Discord. Gol 7490, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Passador, bom dia, Gol 7490, passa 2600, certo? Gol 7460, continue a aproximação, agora está ali. Aguardo. Gol 7490 autorizado pouso pistola 0 vento 1320 graus 039 variável em 39. Livre pouso pistola 0 Gol 7490. Salvador, recusa San Michael del Rico. Chama a torre. Mike X-Ray. Positivo, senhora, é o Mike Motel Uniforme, conta na remota 13, solicita autorização para o parque principal, posição 8 do parque principal, da 13 para 8 do parque principal. Chama o Paulinho, 219. Alô, Salvador, bom dia, eu atendo a Oscar Calial. Diga, Oscar Calial. Oscar Calial, solicito autorização de reboque da área remota, posição 12, para o quadro principal, posição 09. O Oscar Calial, então, que está na frequência da tua, chama o Paulinho 219. Chamará. Gol 7490, solo 24 de beira direita, chama só em 121 decimal 9. Direita 1219, obrigado. Conforme informado na notícia. Ok. Solo voo Econa Zero. Solo Salvador é o Oceano Eólica, Oceano Eólica. Bom dia, o Papa Romeu Mike Hotel Uniforme. Solo Salvador, é o Oceano é Oscar Charlie Alfa. Solo Salvador, é o Oceano e Oscar, Charlie Alpha. Alfa Charlie Mike, jogo controle de Salvador, sendo identificação. Desça para 250010, o ajuste 10 no 1, na Pro Sierra Vitor 366, procedimento RNAV, pistola 0. Quanto que está o final do jogo? Olá, muito bom dia, é o Oceano e Oscar, Alfa. 10 ajuste 10 no 1 para o NDB Zulu, pistola 0. 2 na 2 no 1. Salve, Alfa. É o 1229, bom dia, ponte 0 no 0, pronto. 1229, autorizado o LR, colapso no 0, vento variável em 49. Quer colar no 0, bom, 2029. 39, decolou 39, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor da Bocha. 209. Controle de Salvador, mano. Bom dia, é o bom 229.800, Dance Dial. Bom 226, contato radar, subo nível 360, direto Leda. Direto Leda, bom 229.360, obrigado. Oscar Salial, solicito autorização de reporte da área remota para o pátio principal, box número 09. Eu tenho um pushback no pátio 3, que irá iniciar o táxi. Por favor, chame na frequência do solo, em 1219. 1219? 1219. Ok, chamará. Solo Salvador, bom dia, é o Oscar, Charlie Alfa.